Delta Fox, para 2500 PET, aporte 206 Salvador. 206 Salvador, a Fábio. Portanto, o Romeu Oscar, tem chamado para pouso. Ótimo controle, 208. 208. Papa Romeu Sierra do Oeste, prossiga. Vai da Ilha de Maré, vai dar Maré. Sierra do Oeste, é Salvador, mas deixa eu ver quantos anos de Salvador, Romeu Oeste, confirma chamada para pouso. Autorizada a minha área decolar, 610, 1 2 0 grau, 1 1 1 1 1 1 1 144, adicione identificação da SV chegada a Mari para o 050, o ajuste no 094. Tango Eco Delta Fox, confirma chamada para pouso. Confirma 600, copiado, Eco Delta Fox. Cidade Papa Delta, completa a aproximação, chama a torre 118, decimal 95. Cidade Papa Delta. Torre, boa tarde, Papa Papa, Cidade Papa Delta, transfere o Serra Vista 366. Sim, Cidade Papa Delta, correção aproximação, guarda em perda de fogo. Tá, 3805 colidiu com o pássaro aí na corrida de decolagem. Tá, 3805, sim, segundo o espaço 7, teve algum problema no voo? Ah, inicialmente os parâmetros estão ok, já informará caso haja uma necessidade especial de retorno. 3805. Chame o controle agora 120 decimal 8. 208. Controle Salvador, uma boa, 3805 da El Leda Ponte, vai passando 1500. Tá, 3805, contato radar no decolagem, sobe via Leda Del para o nível 340. Subindo para o 340, 3805. Azul 759, Recife 1288, alterna 1260. 328, 260, Recife, Recife, boa tarde. Cidade Papa Delta, é um helicóptero, senhor, o Cidade Papa Delta. Tem algum tipo de equipamento? Claro. Foi solicitado o Pátio 3, se puder ficar mais fácil aí, o Delta agradece. Sim, então qual é o tipo de equipamento do Delta? É um helicóptero, um Bravo 429. Sim, Cidade Papa Delta. Continue na aproximação da pista no zero e após aproximar a parte 3. Tchau, Papa Delta, muito grato. 073, tá? A pista no zero, então, se praticado. O tanque robô de decolagem agora colidiu com um pássaro. Assim que nós fizemos a revisão, eu autorizo o seu pushback, tchau. Estava devido à colisão com o pássaro. Fiz um 4-4, não é necessário ficar em área, mantém a PCV chegada, resusa para 250 noite. 073, então é autorizado fixa no 7, curva direita, subida coral, autorizado o acionamento no 43, chama de pronto táxi. Prepare-se para no Sierra 368. Saída da El, Leda, Motiva, primeira curva direita. Transponder 5413, controle Salvador 120-8. A transição é Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa e o transponder 5413. 5413, Motiva, Motiva Airlines, com certeza, obrigado. Correto, transportão 8. Chamar 8, obrigado. Bom, 1964, aguardando informação da torre. Mais de 5 anos de táxi, 073. Cara, o Charlie Papa Delta vai aproximar no pátio 3, na retaguarda da aeronave, já no impacto. O Charlie Papa Delta, sem sobrevoo da mesa. Sim, retaguarda. Escutador, controle de Salvador, pista, previsão de liberação na pista 1-0, mais 5 minutos. O 073 está autorizado pelo via parte 1, contorno parte 1, chama então novamente na Lima. Motiva 3805. 3805, aguarda. Solo Charlie Papa Delta. Charlie Papa Delta no solo 53, estacionar livre frequência. Centro Recife 12835, alterna 12531. 12835, 351, alinharam, uma boa tarde. Azul 5073, ingresso via Lima, cabeceira 35 via pista, chame a torre agora em 1895. O táxi está aprovado via pista até a cabeceira 97. Amadoras 1503 para ingresso na pista 35. Azul 5073, autorizado. Autorizado ingresso para reportar o nome do CNR, pronto, 5073. Autorizado, chame o táxi. Autorizado, reporte o táxi. Mono 397. Está chegando a bom, se desce o dia para o nível 060, nós temos em Salvador no 0145. Mono 964, desce para o nível 050. Quem para contato? 018, acende a identificação. Após o coral irá voar Mari. Deixa para o nível 070. Pode estar do certo 366. Pode 560 aguarde. Voo 2018, voo à posição Mari. Contato radar estabelecido a 67 milhas sudoeste com Salvador. Acima de identificação, desce via chegada Mari para o nível 080, ajuste no 014. Número 0, mantém a descida da chegada número 4 na aproximação. Zero 073, colagem autorizada para o seu no 7, pressão 100 graus, 129. 090, o agente em Salvador, 1094. Azul 41, no momento, reduzido para 250 mais. Confirmo, aplica no zero liberado. Para Terra Brava, Terra Golf, via Pergola 0, nível 370. Saída Tuca, Jamos e Par, primeira curva esquerda. Transponder 54 no 7, controle Salvador no 20, décima 8. Chamei para 250 nós. 25, azul 5073. Transponder 5417. Correto, chama transposição 4. Está na decolagem, sobe via coral para nível 180. Via coral nível 180, azul 5073. Lima 397, taxi, nada até o ponto de espera da pista 0. Bate Uni Índia, ponto de espera do 1895, QNH 1904. 04, igualmente. Voo 2018, ratorizado nível 080. Liberado no zero ou não? Afirmo, pista no zero liberado. Obrigado. Autorizado para Serra Brava, Globo Romeu, VPS 10 até Taubaté, nível autorizado 360. Saída da EL, Luiz da Ponte, da primeira curva à direita. Transponder 5432, controle Salvador 208. Tráfego 3 horas 7 milhas rumo norte, passa nível 120 e desce para nível 080, um bravo 732. Voo 2018, desça, mantém a nível 110. 008, fui direto Itaço. 3144, ponto autorizado, pista no 0, vento no 1, 0 graus, 129. Livre pouso, então 3144. Vai funcionar, vento na 4. Autorizado, chame Itaço. Autorizado, chame Itaço. Para 5 milhas, cruzando 105 e descida para 800. Point 737 da Gol. Quanto é? 3560, o senhor copiou a curva esquerda na Pro 020, com quem? Gente, o tráfego informado anteriormente é um Boeing 737 da Gol, está cruzando uma centena para o 80. Voo 2018, desça e mantenha 4 mil pés. Voo e aprote Serra Vitor 369, autorizado final do procedimento terminado. 366, autorizado. Desça inicialmente 4 mil, QNH 1014. 4 mil, 1014. Zero, continue a descida para 5 mil pés, 1014 ajuste. 397, autoriza a galera manter, pistão no zero. Ali mantém o no 397. Solo 04, libera direito 219. 219, então 3144. Você fica melhor assim. Para o táxi do gol, ponto 2561, 30 a bordo. Estamos com 3 horas de autonomia operando na Maceió. Bola 2 com meia direita via Índia, ponto de espera torre 1189, 5 0 0 4. Você pode esperar para 3 2 9 2. Alô, boa tarde, está 3144, agora na Boa tarde, está 3144, Alfa Juliette, portão 111. Alfa Juliette, portão 111. Salve. Voo 20108, desce para D5007, está autorizado a RNAV da pista 10, reporte a 366. 7, 2, 5, vai reportar no meio. 560, voo 7368. Retoração para acertamento, curva à direita, proa 240, início radial 290 de Salvador. Direita 240, 290 de Salvador, 1860. Na 3560, voa certo 366, desce para 25003. Está autorizado a RNAV, reporte capturado. Salvador no 397, boa tarde, 1200 pés. 25.000, mantém a ponte de espera. Tá bom. 5964, pouso autorizado, pista no 0, 290 graus, 929. Primeiro pouso no 0, gol no 964. 5493, vai, né? Mantém a Fato 1116, reduza para 200 nós. Desce para nível 070. Um 116, qual que é o controle? Vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 360, início radial 280 de Salvador. Quatro um no meio, copiou o controle. Quatro um no meio, curva esquerda pro 360, início radial 290 de Salvador. Desce para 5.000 pés, ajuste no 094. 5.000 com 1014, com 1825. 50, o ajuste no 094. Rota mapa do plano de voo, nível 1140, saída Momo, transição Vatato, primeira curva à esquerda. Transponder 5427, controle Salvador, 120, decimal 8. Azul 4116, desce para nível 070. 070, vou na tua nota, azul 4116. 885, voo 0366, desce para 25006, autorizado a aeronave, reposto estabilizado. Sierra Micro 366, 2500, desce para trás, estabilizado, voo 0885. 964, solo 09, libere na próxima taxiway, tipo Kiva, agilizando manobras, solo 121, decimal 9. Uno 256, vento no 10 graus, no 29, decolagem autorizada, pistão no 0. Autorizado, 256. Ou no 964, alto relaxamento da Juliette. Quase 1 no 96, desce para 6 mil pés, ajuste no 094. Essa é uma navegação, voo térmico 366, reduza para 1809. Segue. Acesso 366, ali do farol 809, azul 4196. 4196, ali para 4 mil pés, ajuste no 04. 3560, torre 118-95. Gol 2008, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 1, 0 graus, 139. É, teve o pouso. Salvador, 3560. C3560, número 2, aproximação, guarde pista livre. Guardando 3560. Solo 256, coloso no 1, controle Salvador 208. 208, bom, 256, né? Solo Salvador, boa tarde, bom, 256, passando 1500. Solo 256, contato radar na decolagem, sobe via... Curva para o nível 370. Nível 370, voo 256. Saiu para o nível 2500, 4116. Está contando? Azul 4116, desce 4116, desce para 2500 pés, segue tráfego agora 11 horas 7 milhas, passando 4 mil pés, desce tráfego 732, com 200 de grau de frio. Vou 1397, Recife 1288, 12835, alterna 1251. 1288, uma boa tarde. 1397, 12835, alterna 1251. Vou 208, falou 12, libera direito 219. 09, direito. Jogou, controle, voo 397. Voo 397, centro Recife, 12835, alterna 1251. 1235, 25. Sobre Zóia, Renato, 0, voo 985. Voo 985, para aproximação final, segue tráfego 12 horas, 7 milhas, com 130, girando speed. É minha torre, 118, decimal 95. 118, reduzindo, voo 885. Matheus Salvador, boa tarde, 93, 0. Gol 2018, caminhantes da Juliette. Papa, cidade Papa Delta, confere. Azul 41116, reduza para a aproximação final, segue o tráfego 12 horas, 6 milhas, mantendo 2500 pés, no braço 768. Reduzindo, Azul 41116. Encontrar a marca, 1 2775, confirmando retorno para qual horário? Livre, Gol no 885. Gente, aguarde cópia Charlie Papa Delta. Sandra 560, Charles 14, libera de direito 219. Libera de direito 219, tá 3. Calma, Azul 4116. Azul 4116, Torre 118, de Simão 95. Azul 4116. 300, contato radar 57 milhas, Nordeste, Salvador. 8 milhas. Gol no 885, posto autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0, graus 1-2-9. Autorizado na 1-0, gol 1-8-8-5. Azul 4-1-6, número 2 na aproximação, guarda especialista. Guardando 4-1-6. Voa Mari para receptar a chegada a Mari. O ajuste estava do 1-0, 1-4, reporte para a descida. Meia zero, estamos indo 060, ajuste 1-0-9-4. Azul 2742, acima de situação, voa bom, para que você está chegando a bom. O ajuste Salvador 1-0-1-4, reporte para a descida. Centro equipe 1268, antena 12545. Gente, mantém a posição, 235-0. Será? 2-1-9. Direita 219, bono 885. Aguarde, 6315. Repouso número 0, azul 4, 1, no meio. Do pátio 3, como nordeste, pro do corredor forte. Santiago no transponder 0131, controle de Salvador no 20, decimal 8. Alternativa Autonomia. Tarifa Delta, correto, chame a torre para acionamento de decolagem 1895 NH 1014. Após estar, 366. Espera 25007, autoridade RNAV da pista 90, ajuste 90, 1915, 1014. Alfa. Boa, o Gol 985 Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol 985. 19, 4, 1, 1, 1. No 4-1 nomei alto, chame antes da Juliette. No 885, Juliette, portão 8. Juliette, Gol 985. Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, Gol 985. Vitor 9 adiante, para a cópia. 1219. 19. Na 6142, cópia. Escuta, profunda. Autorizado para Serra Brava, Romeu Fox, via peso Luma 7, nível 350. Saída Puca de Amoracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5441, controle Salvador 120, do Sinal 8. Correto. Vitor Novenderian, informação Mike, aguarde cópia. Para ingresso do 4-1, no nome é portão prevista 01. Direita via Índia, conta de espera torre 1895, que negando 04, bom voo. Azul 4116, Juliette, portão 01. Vitor Novembrinho, aqui pronto, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel, via rota do plano de voo. Nível 120, saída Arbor 1, após voa Elef, após DCT Bender, segue conforme rota do plano. Transponder 5410, controle Salvador 120.8. Após Elef, após voa DCT Bende, DCT da Gov, segue conforme. Arbor 1, Elefa, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, 1, pode Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox Alfa. Gol 1164, Torre 118, decimal 95. 18, boa tarde, Gol 1164, passando o 366, escala. Gol 1164, você vai assinar seu guarda de autorização de voo. Aguarda. Charlie Papadelta decola e comprou do litoral nordeste? Decolou, Charlie Papadelta. Gente, curou e a pista e agora está na sua linha de comunicação. Decolado ao 25. Delta. Charlie Papadelta, evita o sobrevoo da base aérea. Opa, afirmativo, o Charlie Papadelta, um pouquinho mais aqui ao norte. O filme quem chamou? Tá pronto, pode entrar. Negativo, quanto tempo de espera? Papa Delta cruzou o campo, agora chama o controle Salvador 208. 208, Charlie Papa Delta, gravou. 164, Torre. 1164, Torre. 1164, pouso autorizado no zero, vento 130 graus, 129. Livre posição no zero, 1164. Mônio 5446, controle Salvador 120, decimal 8. Destino Sierra Bravo, Bravo Romeu e a saída é Arbor 1 após a Leste. Brasília, Arbor 1, então leva, divisão. Correto, chame pronto, meia dúzia. Pelo bem? Do 2714, táxi autorizado da ponto de espera da pista no 0, Gepati Unindia, ponto de espera torre 1895, KNH 1094. Pronto, Gepati Unindia, KNH 742, já está no nível 070. Ok, modifique a saída para Coral. Apenas Coral, após Coral voa DCT, DENG, após segue conforme rota. 9300, confirme introdução, atento. Nossa, 9300, agora estamos dentro de 230, prona, por mais uma milha, agora retorna a fila. 9300. Confirme. Afirmo. Chama 315. Após a passagem, leve manter a pista no zero. Tratamento autorizado pelo Paraguai. Pono 164, solo 28, libera direito 219. Direito 219. Só passando Yankee Romeu Bravo, sua filha. Bravo, Quebec, via Golf 677, Vitória, DCT, de uniforme Mike, Kilo, Índia Tango. Nível 160, saída Coral, primeira curva à direita. Transponder 5445, controle Salvador 90, decimal 8. Azul 9300, segue tráfego agora 11 horas, 6 milhas, passando 3 mil pés de descida, com Alfa 318 com 180 de grau de descida. 7,300. Ador 2742, após Monsi, vou rastrear o Vitor 367, desce para 4 mil pés, o ajuste no 094. Monsi, 4 mil, com 094, 2745. Juliette, portão 03. Corrigindo o chamamento da Juliette. Alfa 326, final da 90. Alfa 326, posto autorizado pista no 0, vento no 20 graus. Depois na 10 ou na 2, né? Alfa 315, decolou 30, controle Salvador 208. 208, né? 315, obrigado. Corrija, até a saída do pátio 3, estamos para ingressar no pátio 1, do Vitor Novo Adriano. Autorizado a R-Nave, desce para 25007, reporte estabilizado. 25007, reporte estabilizado, azul, 9300. Genero 6315, decolado, cruza o 9500, quando o futuro estiver a ponto da El. Genero 6315, contato com a decolagem, sobe via da El para o nível 360, após 2000 pés, sou preso direto do Leda. Mó 3000, boleta, 63. Espera. 050, contato radar 58010, Sudoeste Salvador. Confirma, posso passar 2000, tá autorizado direto, Leda? Confirma, chama 315. Ok, 315. Autorizado, sentar aqui, menos 42. Voltão no 64, Juliette, portão 03. Portão 3, via Juliette, portão 64. Portão 3. Estamos na R9, pista no 0, 09300. 09300, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. Torre 85, 09300. 18742, só confirmando, tá autorizado, Renato? Pista no 0. 09300, continua a aproximação, o guarda especialista. Ciente, 09300. RNAVE, pista no 0, reporte na final. Reporte na final, 2743. Vitor Novo Embriante, autorizado até o ponto de espera da 10, via Pátio 1 e Índia. Ponto de espera torre 1895, QNH 10094. 1895. Informação Mike, aguarde cópia. Guardando. Boa tarde, TAM 3154, acione a identificação. Prossiga via chegada a Mario QNH 10014, desce para o nível 060. Vitor November Yankee, curva à esquerda, reporte Pátio 1, siga via Índia. Do 9300, curva autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, uma dúzia nós. Livre pouso, pista 10, 9300. Suba para nível 125, Papatango Lima, aqui, Let's Play. 1000, caiu, direita, chama, 208, 0160, responda. Charlie Papa Delta, autorizado frequência livre. Vou um abraço, 1952. Pro 2. 2742, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, bom domingo. 5-4-1-0, chame agora 1-1-8, decimal 9-5-14, 2-0. Mantinho, o procedimento é nave pistão no zero, Mike Vilo Bravo informa que não estão recebendo seu modo charme. Pro 2, reporte passando Serra Vitor 372 com trem checado, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 4. Forçarei no 372. 3 horas e 4. 13154 para informação, tráfego 12 horas, 10 milhas, certificação do modo Charlie, o tráfego ainda acionado 2000. Problema, agora recebendo o título do mês, está 15000 pés, 13154. Na Delta, Solo 121, decimal 9, boa tarde. Delta, Solo 219, boa tarde, zona 300, obrigado. Qual a nave da companhia atual de Vila Carapate? Sim, portão 07. Parte 3, posição 4, Lima, 0930, boa. 731-93, sua vez, pronto. Recife 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Autorizado 360 para o Galeão, é fora da pista 1-0, saída da El, leda após leda Irume. Irume intercepta a Elber número 857 e segue conforme a nota. Controle 120, decimal 8, passando 5435. Galeão autorizado no 360, décimo ano da 10, caiu Gael, na pista da Elm, desde a Tuc, após 17 horas, que é novembro de 2017, 1208 ao controle de saída, e adiciona 5435, cruzando 193. Correto, 731-93, chame para pushback essa máquina. Autorizado, saque, ajuste no 094, chame do ponto de espera até que seu hotel, 100 mil pé aberto, né? Afirmativo, informo que foi efetuado duas chamadas anteriores, então a chamada 6315, chame o centro em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 3154, reduza para 2209. 2209. Estamos Juliette José com controle Salvador. Atitude, Juliette Acerco. autorizado para seguir pelos corredores, reporte em direção no corredor Interlagos, no Través de Paris, Juliette Oscar. D742, Solos 41, à direita, Solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, D742, boa tarde. Boa tarde, D742, siga a via Quilo para o Pátio 3, posição 5 Lima. No 4, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 3, 0 graus e uma dúzia nós. Eu decolar, ajuda 7 no 4. Aquilo Bravo autorizado, procedimento da aeronave pistão no zero, reporte no final. Tango, Victor November Yankee, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. 4 para sequenciamento, vou inicialmente autorizado até da presente o Serra Vitor 368. 368, então, na presente, na Juliette, corte na Oscar para ingresso. Juliette, Oscar Eco. Fica a critério, se o senhor desejar autorizado direto o Través de Paris para ingresso no Interlagos, o LED Oscar. No momento o senhor está no cruzamento da Bahia. Good afternoon, go 1097, Stockard N, descende via Bonfa Rival, to flight level 060, altimeter 31014.